Olá, boa noite você, amigo e amiga do programa Visão Espírita, nessa noite fria de segunda-feira, são 19 horas, e hoje eu vou trazer o Francisco Mourão, um conhecido nosso, para a gente bater um papo aqui sobre o pós-vida, né? Ou pós-morte, como vocês queiram aí. Vem para cá, boa noite, Francisco. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que estão conosco. É um prazer poder estar de volta aqui e nós continuarmos aí debatendo esses temas tão interessantes que a doutrina espírita nos convida a refletir. Muito legal, e estávamos falando, é a nossa vez de novo, né? Nós estamos aí, você está meio figurinha carimbada aqui. No mês de maio, eu estou perturbando todos aqui. Mas é bom porque aí a gente pode dar uma sequência. A matéria que a gente escolheu hoje, né? Que é o período de transição pós-desencarne, é bastante pertinente e eu acho que a gente vai conseguir explorar legal. E a gente estava falando até sobre fatalidade, só para dar um pano de fundo para quem estava no, nos ouvindo no programa, há dois programas atrás, quando nós estávamos aí. E eu acho que não existe fatalidade. Se a gente quiser falar de fatalidade, a morte é uma questão de fatalidade para o corpo físico, né, para o espírito enquanto encarnado, não como um final para o espírito, mas um final para esse momento de encarnação, né? E é fatal porque é uma coisa que está realmente pré-programado, né? O organismo ele dura uma certa quantidade de anos aí, não tem como evitar. E aí eu sempre adiciono graças a Deus, que é muito importante esse momento da parada, né? Do refresco, do repensar, do olhar para trás, verificar o que pode melhorar e depois fazer a retomada. Então vamos lá, Francisco. A primeira questão, até para a gente começar, é o instante da morte é fatal? É fatal no sentido de, sem dúvida, estarmos aí sujeitos, né, a todas as vicissitudes da vida, a todas as provas da vida, as nossas escolhas, como que nós levamos essa vida. O nosso amigo Luiz Guimarães costuma tratar esse assunto de uma forma tão objetiva que eu vou tomar as palavras dele, não sei se você lembra. A nossa vida, né, a nossa existência é como semelhante a um veículo, né? Nosso corpo biológico é como se fosse um veículo novo, né, feito na fábrica, e que logicamente tem um tempo de duração. Ele vem abastecido com combustível, né, que é a nossa energia vital, e dependendo muito do nosso uso e das provas às quais nós submetemos, esse veículo é desgastado. Mas nós permanecemos enquanto, né, condutores desse veículo e desencarnamos quando esse veículo não está mais apropriado ou não está mais em condições de uso, né? Então, nesse sentido, é sim algo fatal, né? No sentido de estarmos aí com um veículo que tem uma data de fabricação e tem uma data de extinção, né? De desmanche, vamos dizer assim. Só não é fatal quando nós violamos, né? Talvez de alguma maneira podemos falar, escolhemos a pior das violações da lei quando decidimos adotar o suicídio, né? Que aí realmente é uma interrupção não fatal. Sem dúvida, é um assunto complexo que pode ser tema aí de muitos outros programas, mas é muito importante dizer que mesmo para aqueles que já vêm a esse mundo já carregados com algum tipo de comprometimento, de desejo kármico de suicídio, nós somos donos do nosso mundo íntimo. Nós somos os governadores dos nossos desejos. Cabe a nós, mesmo diante das maiores dificuldades do mundo, honrar o amor divino do Pai que nos concede o dom da vida. Então, nesse sentido, isso nunca é fatal, né? Nunca é uma escolha divina, nunca é governado, logicamente, pelo nosso Pai, né? Seu microfone, Sérgio. Eu estava tossindo aqui em respeito, eu coloquei no mudo. É muito bom a gente destacar essa questão do suicídio, né? Porque como nós estamos falando desse momento de transição, suicídio é uma das coisas que perturba demais o espírito e amplia aí, principalmente o sofrimento nessa transição. Mas a gente vai abordar um pouco mais daqui a pouco. E com relação a vamos falar um pouquinho dessa transição, né? A morte, ela vai provocar a morte do corpo físico, né? Como a gente está sempre dizendo, ela vai provocar mudanças inesperadas e algumas modificações até rápidas. Isso aí depende do desejo do espírito? Sérgio, eu diria o seguinte, para a gente fazer assim, uma abertura para discutir esse assunto. Cada experiência humana é única. Da maneira como nós chegamos a esse mundo, da maneira como nós vivemos nesse mundo e da maneira como nós deixamos esse mundo. Então, que aqueles que estão conosco hoje não se confundam e tenham a certeza que não existe uma fórmula única, né? Não somos aqui pretensiosos para dizer exatamente o que vai acontecer no instante da morte, da transição e retorno de cada um de nós ao plano espiritual. Quem somos nós para arbitrar em relação a isso? Mas uma coisa é certa, né? O plano espiritual, né, principalmente essa obra que a gente está estudando, né, Sérgio, que é o Consolador, ditada por Emmanuel, ela diz claramente de que não há mudanças drásticas do estado de consciência. Em outras palavras, se a gente acha que a gente vai ter um outro tipo de percepção miraculosa, não. Nós vamos continuar sendo quem somos. Há, logicamente, uma mudança na percepção, mas na nossa consciência muito pouco vai mudar, né? Nós vamos continuar vivendo do jeito que nós estamos vivendo. Daí a importância que o Mestre Jesus tanto falou para nós. Vive bem, vive uma boa vida, treina legal aqui, né? Procura acumular os valores imperecíveis, os bons valores, porque é desse jeito que você vai retornar. Se você cultivar valores que não são bons, que não agradam a você, que se desequilibram, que ofendem a lei divina, você vai continuar nesse estágio. E é o que acontece. Emmanuel ainda complementa, né, Sérgio, que diz o seguinte: existe essa abertura de percepção, e ele faz uma comparação que ele diz que é uma comparação pobre, mas ele diz assim: é semelhante a um homem que vivia numa aldeia e que está passando agora a viver numa metrópole. Por quê? Porque ele está aberto a percepções de um mundo espiritual que estava restrito aos seus cinco sentidos, né? Então, aquela janela única de perceber o mundo só por cinco sentidos, ela se abre. Então, nesse sentido, existe uma certa mudança, sim. É um negócio muito interessante até a gente mencionar isso. Nós temos tudo para ter uma transição tranquila. Temos todas as condições para ter uma transição tranquila. E esse assunto, às vezes, a gente quando ouve falar, nossa, essa pessoa teve uma morte tranquila, vou colocar entre aspas aqui, né? Porque a pessoa olha e fala, ela foi dormir, no outro dia não acordou. E às vezes os comentários, nossa, que morte abençoada, né? Sim, porque não ficou numa cama e todas as questões. E a gente sabe que a gente precisa trabalhar as questões da nossa espiritualização, do nosso desapego da matéria, de desenvolver uma relação com a matéria onde nós a utilizemos enquanto encarnados para melhorar em nós aquilo que precisa ser melhorado, para construir virtudes, né, para reformar determinadas situações. Então, tem um livro, até se não me engano, Educação para a Morte. Eu ia comentar, eu ia falar dele. Eu estava lembrando dele. Porque, se eu não me engano, foi um dos primeiros que eu vi falando sobre o tema fora da codificação. E esse livro é muito, muito legal, porque ele trabalha esses aspectos que nós estamos abordando aqui. Tem um grupo, Francisco, que participa com a gente, da Angélica, a Mari, o Valmir e a Rose, e estão sempre aí com a gente. De vez em quando eles fazem umas perguntas. Estou com uma pergunta deles na tela, vou colocar para nós, até para a gente priorizar quem está fazendo a pergunta ao vivo aí. O Valmir pergunta, essa situação, né, que nós estávamos falando sobre, você estava elaborando, ela não pode ser consertada, e consertada entre aspas, no mundo espiritual, no plano espiritual? Eu não sei se eu entendi bem a contextualização da Angélica, mas acho que o que ela está querendo dizer é o seguinte, né? Nós seremos salvos, né? Essa percepção de consciência muda. O amor cobre a vastidão dos pecados do mundo, não há dúvida. Nós todos estamos fadados à perfeição e à felicidade. É que o que a gente está tratando aqui, né, Angélica, são aqueles primeiros instantes. Me corrija, Sérgio, se eu estiver errado. Mas são aqueles primeiros instantes do desencarne. Quer dizer, a pergunta de Chico para Emmanuel é: nesse momento, existe alguma mudança radical, alguma mudança significativa? E a resposta é não. Não, no sentido assim, a sua consciência realmente é mantida e a sua percepção é alterada. Pode ser que, por conta dessa percepção alterada, você chegue a uma crise, né, nesse momento de desencarne, mas que, com o passar do tempo, com o merecimento, com o seu arrependimento, com o trabalho interior, nunca ninguém deixa de ser assistido, não há dúvida. Né? Então, tudo evolui, tudo cresce, tudo progride na natureza, como a gente já comentou em programas anteriores, e sem dúvida, há inúmeros relatos do plano espiritual que, por mais turbulentas que sejam as desencarnações, todos, de maneira sem exceção, são amparados. Mas é necessário que se deseje ser socorrido. Né? E esse período é variável em função do merecimento, do esclarecimento, do desejo de cada um de nós, né? Então, não sei se eu procurei satisfazer aí a curiosidade da Angélica, mas se não ficou claro, ou se eu respondi algo que não é o que ela estava esperando, ou era um sentido de pergunta diferente, é só repetir aqui que a gente explica melhor. Isso, qualquer coisa, a Angélica, na verdade, ela representa um grupo, é ela, o Valmir e a Rose, né? Então o grupo tá com essa dúvida, mas se houver alguma Ah, coisa estou vendo adicional, a pergunta é do Valmir, é é do do Valmir. Valmir, tá? Ah, ela disse que você respondeu sim, tá agradecendo aqui. Beleza. Ótimo, então quem sabe faz ao vivo, né? Como falava já o Faustão, né? Nossa. Não, e é muito bom a gente ter essa interação, né? Aliás, o maior propósito da gente fazer o programa ao vivo é para ter essa interação, senão a gente gravaria no estúdio tal, o gostoso é isso, é ter a participação de Exatamente. vocês e a gente está aprendendo juntos, né? O que eu não souber, eu tenho certeza que eu vou dizer, não sei, né? E vou estudar aqui, vou pesquisar, vou perguntar aqui para o Sérgio e a gente vai tocando. A gente vai dividindo a bola aí. Uma próxima pergunta. Quando vier online, a gente prioriza. O que que o homem encarnado, né, e pós-desencarne, agora desencarnado, sem as vestes carnais, o que que ele pode esperar nesses primeiros momentos de além-túmulo? Eu acho que é mais ou menos isso que eu expliquei há pouco, no sentido assim de ter uma percepção muito maior, né, dessa situação, um contato, sem dúvida, dependendo da sua vibração, com uma comunidade infinita, mas indo um pouco mais além, né, Sérgio? Não há dúvida que se você cultivou um determinado tipo de hábito na vida, você continuará buscar esse hábito. Então, assim, como existem agremiações, sociedades, grupos que se afinam na Terra, não há dúvida que esse homem, esse ser humano, afinizado com certos valores, ele vai automaticamente buscar esse tipo de agremiação. É por isso que, mais uma vez, a gente tem que voltar a falar: se tu estás trabalhando no bem, vai se sintonizar no bem. E a gente sabe que no plano espiritual tem toda uma pléiade de irmãos que também deseja trabalhar no bem. Mas se você está afinado com questões mais mundanas, mais materiais, ligadas, a imperfeições, que são oposições dos talentos que nós devemos cultivar em nós. Não há dúvida que você continua nessa vibração, você continua nessa perturbação. E quando chega ao plano espiritual, é naturalmente atraído por um conjunto, né, de irmãos que também vibram. Não é castigo, não é destino, é simplesmente afinidade. Né? É afinidade. É por isso que é tão importante a gente ser responsável por aquilo que a gente quer para nós. O que, que a gente quer para nós? Nesse sentido. Isso é o primeiro ponto. Identificar o que a gente quer. Desejar e trabalhar naquilo que a gente quer. Para que a gente possa, de fato, colher esse resultado. Francisco, uma afirmação que eu vou fazer, até para a gente elaborar um pouco nesse assunto, e até pode explorar, porque esse é um assunto legal. A minha afirmação é a seguinte: todo apego à matéria gera perturbação, tanto no âmbito encarnado quanto no desencarnado. No momento do desencarne, eu diria que até um pouco, pode até ser um pouco pior, pode até potencializar, porque você está despojado das vestes carnais, os sentimentos recursivos, as ideias fixas, elas têm uma tendência em se ampliar no volume e na força. Então, assim, quando... Por que nós falamos isso? Se a gente olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nós vamos olhar lá, causas atuais de aflição, os ciúmes, a inveja, o ódio, o sentimento de intolerância, quer dizer, tudo aquilo que está no âmbito do apego à matéria, né? Então, assim, é importantíssimo que nós trabalhemos essa nossa relação com a matéria. E é uma relação, assim, que deve ser tratada de uma forma muito importante. Ela é importante a encarnação, a gente já sabe disso, o corpo físico é um empréstimo de Deus para que nós possamos interagir com a matéria mais densa, sendo pessoas, objetos, meio ambiente e por aí vai, e extrair o melhor de nós nessa interação, seja aumentando, ampliando as nossas virtudes ou eliminando pendências, apagando ou ressignificando situações traumáticas que nós causamos ou que causaram em nós, né? Então, momentos de reparação. Então, quanto mais eu me apegar à matéria, mais eu sofro com esse apego aqui. Então, a matéria tem uma premissa muito forte, que é a premissa da posse. Então, a premissa da posse, ela exacerba orgulho e exacerba egoísmo. E, por conseguinte, a falta da posse gera o desequilíbrio, né, desse contrário da posse, né, da não posse. Então, assim, é alerta feito pelos espíritos constantemente, seja em livros psicografados, seja em sessões mediúnicas, seja em palestras que a gente está constantemente alertando para esse aspecto, para que o processo de transição carnal, né, do plano material para o plano espiritual, seja o mais tranquilo que a gente possa conceber, né, tenha a sua redução. Sérgio, é assim, você falou tudo, né? Mas o que acho que é importante a gente ressaltar aqui, principalmente aqueles que são simpatizantes da doutrina espírita, é que a gente nunca deixe de lembrar que a doutrina espírita é uma doutrina de muita responsabilidade e que exige de nós o desenvolvimento de uma maturidade em relação à vida, né? Então, está muito claro no Evangelho, né, o equilíbrio de Jesus ao viver aqui, não é nem ao falar, é o exemplo que ele deixou de equilíbrio da necessidade das coisas do mundo e de andarmos pelo mundo sem sermos do mundo. Jesus nunca desvalorizou as coisas do mundo, mas, ao mesmo tempo, ele deixou claro que não é a nossa prioridade. Jesus trabalhava na carpintaria, Jesus ia pescar. Então, assim, ele não era uma pessoa que se isolou e falou assim, não, vamos negar tudo. Jesus falava, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, Jesus nos traz esse exemplo do grande desafio que nós temos de desenvolver o equilíbrio, de entendermos da nossa, sobre a nossa transitoriedade na Terra. Quem somos nós? Nós somos filhos do Pai numa viagem absolutamente transitória. E quase sempre o dia a dia nos leva a esquecer isso. A gente acha que a gente é mega importante diante de uma série de circunstâncias que o mundo nos coloca e que a gente, assim, é imprescindível e insubstituível. Quando a gente olha para a nossa transitoriedade, olha um pouquinho para a história, né? Eu, por exemplo, eu trabalho numa instituição de ensino que é centenária. Quem sou eu? Eu estou dando aqui um tijolinho da minha contribuição. Eu olho para trás e vejo quantos que me antecederam, quantos que construíram e se esforçaram, né? Na busca do conhecimento, na busca da formação humana e tudo mais. E quantos que virão depois de mim? Então, no momento, eu estou ocupando uma posição de responsabilidade e não de orgulho. Assim como todos nós. Os bens terrenos são emprestados a nós. Passou por quantas mãos os bens que estão na nossa mão hoje? Então, como que nós podemos afirmar que esses bens são nossos? Não, não são nossos. Estão sob nossa guarda, sob nossa responsabilidade, e que se a gente tiver essa consciência, a gente vai estar, assim, Sérgio, nos educando para a morte, vivendo bem. Como é que a gente se educa para a morte? Vivendo bem, vivendo com essa consciência. Isso. Né? Essa é a verdadeira educação para a morte, para que a gente possa, ao estar mais próximos do nosso retorno, a gente ter compreendido isso com a devida antecedência, ter, de alguma maneira, filosofado, meditado sobre essas questões, e não no último instante falar, nossa, e agora? Acumulei um monte de coisa, me preocupei com um monte de coisa, e agora? Vou perder tudo? Jesus já dizia, nossa, e aquelas parábolas que a gente já conhece, certo? Do celeiro, do produtor que enche o celeiro e tal... Entendeu? Não tem essa. Então, se a gente puder, né, ter essa consciência, essa maturidade, não tem segredo e não tem complexidade para a gente entender a mensagem. A gente tem que simplesmente ir tocando e compreendendo essa situação. Somos transitórios, temos que ser muito gratos por toda essa condição que nós temos hoje, porque isso nos coloca em responsabilidade para crescer ainda mais. Mas que nada disso é nosso. Nada disso é nosso. Não é? Exato. Tem uma questão lá da Angélica Mari. Mas o desencarne não é sempre um choque? Partindo do ponto que poucos desejam partir de fato, não é inevitável ficar perturbado quando desencarnamos? Que legal, ela está adiantando uma pergunta que a gente ia falar, né? Exatamente. Pode, já não é? Pode, porque tem uma pergunta aqui, ó. Viu, Angélica? A pergunta 155 é exatamente o que você perguntou. Ó a pergunta de Chico. Ó. O receio da morte revela a falta de evolução espiritual? Né? Que tem um pouco a ver isso. Quer dizer, esse receio, esse medo. E será que a morte realmente é um choque? Então, de novo, a gente não pode julgar ninguém, né? Mas, para aqueles que estão bem preparados, mesmo assim isso é difícil. Lógico que é. Porque é um afastamento temporário, né? De alguma maneira, para aqueles que cultivaram laços de amor nessa vida, sem dúvida é difícil deixar os entes queridos, deixar um projeto de amor e tudo mais. Mas para aquele que tem fé, essa passagem é mais amena, é mais tranquila. Agora, imagine, Angélica, se a gente não cultiva isso. Imagina se a gente não se prepara. Aí o desencarne é muito mais chocante. Aí ele é muito mais traumático, né? Porque para todos virá o desencarne. Todos nós desencarnaremos. A pergunta é como vamos desencarnar? né? Então, claro que é um choque. Em algumas situações, desencarnes assim súbitos, né, por meio de acidentes, podem causar, inclusive, traumas maiores por conta desse despreparo, por conta dessa surpresa, né, de não estarmos aqui, de repente, sendo submetidos a um acidente. Sem dúvida, esses tipos de desencarne levam, às vezes, a choques bastante traumáticos, né, como não poderia deixar de ser, mas todos são amparados. Inclusive, né, Sérgio, a gente pode até estender esse raciocínio, né, no sentido assim de merecimento, né? Como você falou, às vezes a pessoa desencarna dormindo, você acha que está tranquilo e tal, mas pode ser que não, quer dizer, pode ser que não. E aquele que sofreu de uma doença terminal de longa duração, esse vai ter um desencarne muito mais tranquilo às vezes, por conta de toda a oportunidade de reflexão, né, de meditação sobre essas questões da vida, né, sobre o tempo que ele tem nesse sentido de chamamento interior. Então, assim, cada experiência é uma experiência. Mas que a gente entenda o seguinte: se é difícil deixar aqueles que amam, a gente também, né, Sérgio, a gente vai encontrar outros tantos que nos amam no outro lado, né? Quando, da mesma maneira que quando a gente chega aqui, a gente é tão recebido com amor, a gente deixa o plano espiritual com saudade daqueles que ficaram no plano espiritual. Então, quando a gente retorna, também a gente vai estar amparado. Essa é a nossa expectativa sempre. Espero que eu tenha respondido, mas toca sim. Aí se não for completa a nossa resposta. Foi sim. E essa questão, até para a gente colocar um ponto e as pessoas se sintonizarem nisso, é a questão de que nós estamos falando do que nós chamamos no meio espírita de perturbação do desencarne, né? E essa perturbação ela pode demorar, todos temos, porque é uma transição, e ela pode demorar segundos, minutos, ou pode demorar até séculos, dependendo do quão aprisionados, né, nós estivermos nessa relação com a matéria. Isso está muito bem documentado, inclusive desde as obras de Kardec, isso que você está falando, isso realmente é um fato. Todos nós que transitamos nessa frequência humana na Terra vamos estar sujeitos ao que o Sérgio falou, que nós tecnicamente denominamos de perturbação. É um estado, vamos dizer assim, de desconexão ou de perturbação, de confusão, como queiram, né, o que está acontecendo aqui, e é um estado realmente muito variável em função do estado de compreensão do espírito, da maturidade do espírito e de como realmente ele viveu na Terra, né? Qual é a percepção que ele tem, né? Mas todos nós, indistintamente, passamos por esse estágio de perturbação, como você falou, né, Sérgio? Mas é passageiro. Né? E é importante, Francisco, a gente mencionar a questão do esclarecimento. E a doutrina espírita tem esse... Acho que de longe é a filosofia que mais lida com o assunto, que é um tabu, né? Principalmente no Ocidente, nem tanto no Oriente, mas no Oriente eu acho até que há uma banalização, opinião pessoal minha, né? E no Ocidente existe aí a morte como sendo um tabu. E o Espiritismo ele lida... não de forma banal, explicando muito bem esse processo e como fazer para trabalhar em nós, para que essa transição não seja algo que nos cause uma perturbação muito grande. Então, é importante a gente entender. O teu xará, o Francisco Moretti, está fazendo colocando uma questão aqui. Vamos lá, para a gente até explorar, que faz parte do processo. Por mais que amanhã eu me eleve espiritualmente, meu passado me condena e é inevitável. Não deixaremos de ter nossa passagem pelo umbral? Não concordo, meu caro amigo Francisco. Eu acho assim, a gente não pode aqui nos fixarmos a um determinismo que todos nós vamos passar por um estágio no plano espiritual de sofrimento ou de perturbação. Sem dúvida, o nosso passado é um alerta para nós. As experiências que não deram certo nas nossas vidas, mesmo nessa vida, elas estão sujeitas a uma oportunidade de correção, sem dúvida. Nós não estamos aqui banalizando o erro, né? Nós estamos chamando para nossa responsabilidade o dever de nos corrigirmos, tá? Mas dizer que nós estamos fadados, condenados a sofrer, não, eu não acredito, porque, sem dúvida, eu entendo que, mais uma vez, o amor cobre a vastidão dos pecados do mundo, quer dizer, tudo isso é amenizado ou, de alguma maneira, modificado de acordo com o nosso merecimento e com o nosso trabalho. Pois não, Sérgio? Deixa eu colocar como eu entendi a questão do Francisco, né? Na verdade, é assim, a palavra umbral é como se fosse o batente da porta, né? Pela tradução em espanhol, né? Principalmente. Né? Então, uma entrada para o plano espiritual. Então, é importante que a gente entenda, inclusive, o seguinte, para desmistificar o assunto. Existe umbral em que alguns livros colocam como umbral mais denso, chamam de umbral grosso, e tem um umbral mais leve. Né? E esse umbral mais leve é onde ficam situadas as colônias espirituais, por exemplo. Então, no processo de vai e volta, né, da reencarnação, esse tempo, né, vamos lembrar do livro Nosso Lar e o filme, para quem não leu o livro, viu o filme, o André Luiz ele passa um tempo ali no umbral, por quê? Porque o umbral é uma zona de expurgo de pensamentos e sentimentos deletérios. É igual, por exemplo, quando a gente vê em filmes aquelas salas controladas, né, de limpeza, que precisam ter uma asepsia muito grande, ou que tem, por exemplo, vírus, né, que as pessoas estão manipulando algum contaminante. Entre a sala normal e essa outra sala, tem uma sala no meio, que é uma sala de transição, onde a pessoa, se ela vai entrar ali, ela toma um banho para poder entrar na sala mais limpa, ou ao sair da sala de contaminante, ela toma um banho químico antes de sair para o ambiente normal. Então, vamos considerar o umbral como sendo essa sala de transição. E o tempo que eu vou passar lá é o tempo necessário para que eu expurgue os sentimentos e pensamentos deletérios, que eu fique mais leve. Então, para que eu não perturbe um ambiente umbralino menos denso, eu vou ter que passar necessariamente esse... Mas não é sinônimo, então, do que a gente estava falando em relação ao estágio de perturbação? Porque, assim, se a gente lembrar, vamos pegar os filmes, vamos relembrar de novo André Luiz, um aspecto lúgubre, feio, fétido, aquilo ali é expurgo, é emanações das pessoas que ali estão, ou seja, as pessoas que vão para lá criam aquele ambiente porque é o que elas estão soltando, é a matéria que elas estão exalando. A pergunta do Francisco é que nós estamos, não sei se eu entendi direito, você pode até pôr a pergunta de volta, mas nós não vamos todos estar destinados a isso. Eu vou passar por ali, vou ficar pouco tempo ou vou ficar mais tempo? Então, assim, aí se a gente fizer essa releitura da pergunta do Francisco, o umbral aí seria a perturbação. Aí eu posso concordar com o Francisco, que se essa perturbação for bem rápida mesmo, de minutos, ou de semanas ou de anos, como a gente já falou. Mas a gente, pelo menos, tem na etimologia, né, no significado dessa palavra umbral, a gente pode, de alguma maneira, associar isso a um período relativamente mais longo, até que a doutrina católica chama isso de purgatório, né, que seria aquele período de sofrimento mesmo para expiar, como você tão bem colocou, essas vibrações inferiores que nós carregamos. Né? Então... Isso. Eu acho que assim, eu havia entendido diferente a pergunta do Francisco, porque dá a impressão que o passado, de alguma maneira, já condena a gente automaticamente. É isso que eu acho que a gente não pode generalizar, né? Vai depender muito das obras. Passado, talvez aí, como eu estou lidando com o meu passado, porque se esse meu passado, ele fica, eu fico constantemente, por exemplo, com remorso, das coisas que eu fiz. Ou Sim, eu fico com sim. mágoa e ressentimento, sim, Não, aquilo que esses aí, aconteceu no mas passado vai continua presente em mim, né? aí você está carregando isso Exato. automaticamente. No Aí meu não é nem estado, no meu passado, aí é passado. presente. É Aí é presente. presente. Atos do passado podem estar Mas você tá, presentes aqui. na sua consciência está presente naquele momento. Aí você carrega Exato. isso, você Exato. carrega essa energia. Mas eu volto a insistir, né, de uma forma otimista. Mateus, Evangelho de Mateus. A cada um segundo suas obras. Né? Se a gente trabalhar no bem, se a gente se esforçar, se a gente tiver com desejo mesmo de melhorar, a espiritualidade vê isso. A gente pode até esconder isso de todo mundo, mas não da espiritualidade. Olha lá, É pegando ótimo. carona na pergunta do Francisco, o que vemos quando chegamos lá? Do outro lado. Então, eu acho que é variável, é muito variável E é isso, responder de né, forma Sérgio? mais. Você vê o que você está cultivando, né? Então, por exemplo, se você acredita no nada, né? Por exemplo, essas pessoas que acreditam no nada vão ver o quê? O nada. Se você acredita no sono eterno, você vai se sentir no sono. Existem relatos em livros espíritas, você vai lembrar, que para determinados grupos de religiosos que esperam as trombetas, espíritos até tocam essas trombetas para que eles se acordem Acordem. desse transe em que se colocaram. Então, a questão de ver o que que vai ver do outro lado, aquilo que você. Por isso que gera a perturbação. É até bom a gente falar um pouco sobre isso, porque se eu não estou nem pensando no assunto, eu vou me chocar com o que eu vou ver, porque vai ser, às vezes, uma transição tão tão simples. Eu continuo vendo o que eu estou vivendo aqui, né? Se eu estou amarrado com o vício, eu vou continuar, apesar de não ter mais o corpo físico, eu vou continuar desejoso de continuar no vício. Se eu acredito no nada, eu não vou ver nada, né? Então, é importante que a gente sempre entenda. Então, eu vou emendar uma pergunta nessa até para a gente explicar melhor. 200 queridos? É isso, a 149, Eu ia né? falar isso, né? Que tem assim a pergunta Isso, vai lá. 149. Acho que aproveita essa pergunta da Angélica. É a Angélica, né, que perguntou? É da Angélica. A pergunta 149, Angélica, é assim, ó. Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo? E de novo. Cada caso é um caso, a resposta aqui é muito clara, né? Se aquele irmão nosso que desencarnou tem merecimento, tem condição, né, de se sintonizar com irmãos queridos que ele conhecia em existências anteriores, isso vai acontecer de imediato. Caso contrário, não. Inclusive nós, né, Sérgio, que trabalhamos com atendimento fraterno, com essas questões de estudos mediúnicos, uma das questões mais comuns que a gente costuma presenciar, e isso é muito bonito, é nós recebemos irmãos nos trabalhos mediúnicos bastante desesperados, bastante desequilibrados, né? Desesperançosos, e um dos mecanismos que a espiritualidade utiliza para acerenar esses irmãos é justamente tornar possível que esse espírito possa sentir a presença de um ente querido. Quase sempre esse tratamento acaba sendo usado nesses casos e a gente assiste esse relato desse reencontro e é muito bonito, né? Porque a gente percebe que nós estamos sendo amados direto. Tem gente nos amando o tempo todo. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente tem assim aquele sentimento de baixa autoestima, ah, ninguém gosta de mim. Se a gente não tem ideia do quanto a gente é amado. A Exato. gente já é amado por Deus, até por criaturas muito inferiores a Deus que nos amam incondicionalmente, apesar das nossas imperfeições, quer dizer, ou seja, incluindo, né? Nos ama na essência, nos ama no todo, né? E esses momentos de reencontro são fantásticos, porque Fantástico. realmente são resgates incríveis, né? Que são assim absolutamente quase que impossível para o espírito não dar um passo adiante, né, Sérgio? Quer complementar? Exato. É, o que eu ia falar é exatamente isso, assim, ninguém morre sozinho, sempre tem uma equipe fazendo desligamento, e geralmente por esse amor tão grande, né, por essa dedicação tão grande à nossa causa, né, e a gente não tem ideia do quanto a gente é amado por gente que às vezes a gente não lembra que são pessoas do nosso convívio, né, espíritos, amigos, que estão lá torcendo para a gente se dar bem, e eles vêm, às vezes, de maneira feliz, até para nos receber, nos acolher, para não permitir que nós fiquemos sozinhos nessa hora tão, tão complicada, né, para o espírito. O Daniel, o Lucas Camargo, um beijo, Daniel, amigo querido, ele fala assim, o suicida com certeza vai passar um bom tempo no umbral, certo? Independente do passado, ou seja... cometendo o ato do suicídio vai gerar um processo de perturbação muito grande. Antes de responder essa questão do suicídio, deixa eu completar a anterior, lembrando, né, Sérgio, que nessas situações de encontro com entes queridos, não é incomum, no caso de desencarnes lentos, por questões de doenças assim crônicas, doenças terminais, não é incomum, nas fases finais da existência, aquele irmão nosso ou irmã nossa já presenciar, mesmo ainda encarnado, presenciar o contato de entes queridos que já desencarnaram há muito tempo. Isso já é um prenúncio do desencarne e já é uma garantia do acolhimento. Né? Sem dúvida é um sinal de merecimento para esse espírito que está prestes a desencarnar, por já se sentir acolhido por tantos entes queridos que sempre o vigiaram, sempre o quiseram bem, e que agora, né, diante dessa bondade divina, se tornam visíveis aquele irmão prestes a desencarnar. Indo na questão do suicídio, sim, o suicídio sim é o maior atentado realmente a lei divina. Deixa eu completar aqui, deixa eu ver se eu acho, Sérgio, me ajuda aqui, porque Emmanuel tem uma... Ah, tá aqui, achei. Emmanuel tem uma definição muito precisa das consequências do suicídio. Olha só as palavras de Emmanuel. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é, talvez, o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Então, sem dúvida, o suicídio talvez é o mais grave ato, né, a mais danosa decisão que um irmão possa tomar, com consequências quase sempre, inevitavelmente, muito prejudiciais, muito desequilibrantes, porque talvez a maior frustração do suicida, né, é realmente descobrir que a vida continua. Né? E o suicida, né, a gente tem muita literatura, né? Tem o nosso amigo André Trigueiro, que é um grande combatente, né, do suicídio, que fala das consequências, ele é espírita também, jornalista e tudo. Quer dizer, na verdade, a gente sabe que o espírita, ele não quer, o suicida, ele não quer se livrar da vida, ele quer se livrar do sofrimento. É. Né? E ele acha que numa atitude dessa, ele vai se livrar do sofrimento, quando, na verdade, a doutrina espírita nos depõe de que ele aumenta, ele agrava o sofrimento. Eu tenho uma relação de compaixão muito grande com o suicida, Francisco, porque o ato eu acho que é um ato de extrema perturbação, ainda encarnado, para levar uma situação tão drástica como essa. Então, na verdade, assim, o suicida, o meu compadecer é, ele já vive um drama tão grande na vida pessoal, na vida encarnada, né? E por desinformação e por não tomada de consciência, talvez, eu peço perdão se não estou usando as palavras corretas, mas ele acaba cometendo esse ato máximo de rebeldia contra, contra si mesmo e contra a determinação divina que é o encarne. Quando a gente começou na questão 146, né, na pergunta do Chico, não, na resposta do Emmanuel, ele fala assim: com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Então, suicídio, ele reforça aqui, né? Não tem nenhum tipo de planejamento anterior. É um ato único de decisão tomada pessoal. Aí as pessoas podem me perguntar: ah, mas o obsessão não influencia? Sim, mas é o meu desejo que abre a brecha para que a obsessão aconteça. Então, é uma decisão pessoal que eu abro, né? Eu abro meu livre-arbítrio para que qualquer pessoa, encarnada ou desencarnada, possa dar um empurrãozinho nesse processo. E para mim, é muito triste, é muito triste. Eu sempre me entristeço muito quando eu ouço sobre casos de suicídio por conta disso. Tem uma pergunta aqui da Angélica Mari, do Valmir. Ah, está aqui, né? Eu acabei de responder sem saber. Ele está perguntando se um obsessor tem a capacidade de antecipar um desencarne, como isso acontece. Sim, Valmir, ele influencia, ele pode influenciar, acelerar o processo de perturbação do encarnado, mas, de novo, a abertura é o encarnado quem está dando. Por desejos de não querer estar aqui, eu conversei já com suicidas é um negócio difícil de compreender. Eu conversei com pessoas que não queriam suicídio. E elas me diziam, quando eu estava conversando com elas, diziam assim: pode ficar tranquilo, eu não tenho vontade de morrer. Eu só queria não existir. Olha que interessante a colocação. A pessoa tem conhecimento, ela não vai atentar sobre a própria vida, mas a dor de existir é muito grande, dependendo do drama que a pessoa está vivenciando, né? Por exemplo, nos processos de depressão. Há um desarranjo emocional muito grande aí, um desacerto entre o que a pessoa é e anseios e que ela tenha, ou predisposições do passado que ela carrega consigo. Então, assim, é importante esse parênteses que nós estamos fazendo e as perguntas que estão vindo. Está sendo ótima a participação de vocês. Nos ajudando a elaborar sobre esse tema tão, tão importante aí. Posso completar Pode, uma observação do Vlamir? Muito interessante pode, isso. pode, pode. Sérgio, me refresca a memória, mas o plano espiritual, ele trabalha dos dois lados, né? Então, ele está trabalhando do lado dos encarnados e dos desencarnados. E há também, nessas questões de desencarne, influenciadas por obsessores, uma vigilância, uma assistência muito forte do plano espiritual sobre o obsessor, que também é filho de Deus, também vai precisar ser resgatado, né? Então, assim, eu acho que é no livro Sexo e Destino, em que há um desencarne lento, de uma vítima que foi induzida por um obsessor, e esse desencarne lento, e esse sofrimento lento de desencarne foi, de alguma maneira, induzido pelo plano espiritual para que esse sofrimento fizesse com que o obsessor se sensibilizasse. E nesse momento de sensibilização, de fraqueza, ele foi resgatado também. Então, assim, tudo está nas mãos de Deus. É que a gente entenda isso, que não existe nem vítima, nem vilão, quer dizer, nós somos todos filhos de Deus, né? E que todos nós vamos responder pelos nossos atos. Eu acho que isso que é importante. Mas que somos sempre, indefinitivamente, amados. Eu acho que foi no livro Sexo e Destino, não foi, Sérgio? Luiz sempre traz esse relato para nós. Você congelou aqui na minha tela, não sei se você está conosco. Não, não está. O Sérgio nos deixou por 1 minuto. Vamos aguardar o Sérgio voltar, mas eu vou aqui pegando mais uma questão, antes que ele volte. Espera um pouquinho só. Eu não tenho controle sobre o que o pessoal está falando, mas deixa eu ver aqui se a gente falou na questão do suicídio. Uma coisa importante que a gente pode falar, a gente está chegando próximo do final, é uma pergunta muito interessante, é a pergunta 151, em que Chico pergunta assim: nas questões de cremação, né? Como isso acontece? Então, o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? E mais uma vez a gente vai ler que existe bom senso, né? Que existe, sem dúvida, um grau infinito de consequências nessas questões. Vai depender muito do quanto a gente é apegado à matéria e do quanto a gente não é apegado à matéria e está preparado. Mas, de uma maneira geral, Emmanuel nos dá uma orientação de que, para a maioria dos casos, a gente aguardar 72 horas para que a gente possa realizar aí a cremação é um tempo considerado médio, adequado. Mas isso não quer dizer que, se houver uma cremação, talvez, né, num período diferente, isso vai depender muito do grau realmente do que o espírito está preparado, né? Vamos ver, eu estou vendo aqui no YouTube se tiver mais alguma pergunta enquanto o Sérgio não volta, eu acho que eu consigo ver aqui pelo YouTube. Vocês têm algum comentário a fazer? Eu posso continuar tocando aqui o programa enquanto o Sérgio não volta. Tudo bem? Olha, a questão 152, uma questão interessante também, e que fala assim: a morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural? A gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? E claro que a desencarnação, por meio de acidentes, por meio de tragédias, isso vai causar um impacto muito maior naquele irmão que sofre esse desencarne, justamente por não estar preparado. Né? Isso é um problema, sem dúvida é um problema, e que faz parte, inclusive, das programações, da experiência que aquele espírito precisa viver, daquele choque de consciência que ele precisa ter em relação a essas questões todas. Por isso, mais uma vez, enfatizando que nem sempre. Ó, o Sérgio está voltando aí. Oi, Sérgio. Tudo bom? Caiu Tudo minha bem? internet aqui. Agora deu um jeito. Eu voltei meio parcial. Tranquilo. Ó, eu avancei na questão 151, falei um pouquinho sobre cremação e estava Legal. falando agora sobre mortes trágicas, né? Nessas questões assim de desencarnes mais súbitos, né? E que em algumas situações a gente acha que o sofrimento é maior num desencarne mais lento, quando na verdade isso pode ser até uma bênção, no sentido de um acordamento, de um despertamento, de uma preparação melhor, né? Para que a gente possa fazer uma transição mais tranquila e mais consciente para o plano espiritual. Então eu parei na 152, Sérgio, mas toca aí. Legal. Bom, vamos para a próxima então. Na verdade, se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sob os perigos que o ameacem? Não, ninguém morre na véspera, né? Como fala, né? Isso. Não tem esse ditado, ninguém morre na véspera. Então, assim, Emmanuel é muito claro, diz assim: olha, o homem tem na sua defesa, a única defesa do homem é Deus, né? Então, assim, ele que está no comando, né? Ele que decide essas questões. Então, quando chegou a hora, chegou a hora. A gente não falou no começo do nosso programa que é a hora fatal. É a hora determinada, agora ninguém morre na véspera. Então, sem dúvida, a gente está constantemente sendo ameaçado, a nossa vida está sendo ameaçada o tempo todo. Nós estamos aqui num equilíbrio extremamente delicado, né? Imagina o que é necessário para eu estar aqui falando, aqui sentado, aqui, a quantidade de questões trabalhísticas que precisam estar sendo realizadas para que eu emita um som. E a gente está sempre sendo ameaçado, não há dúvida. E o que garante isso realmente é o amor do nosso Pai, e é Ele que decide essas questões, né? Então, que a gente não tenha esse medo, né? Que a gente toque em frente. Pois não. Tem uma questão aqui da Angélica Mari, e a Rose, que está do grupo lá, perguntando: nos últimos momentos da vida encarnada, o espírito já sente que está se desligando do corpo físico? Vou ter que responder a mesma resposta, ou seja, isso varia com a consciência de cada um de nós, né? Com o estado de percepção de cada um de nós. Daí a famosa necessidade de a gente se educar para a morte. Então, dependendo do estado de consciência, dependendo do tipo de desencarne, se ele é traumático, se ele é repentino, isso é variável, Rose. O que a gente precisa, eu acho, né? Acho não, tenho certeza. Vigiai e orai. Vigiai e orai, o tempo todo. Se a gente vigia e ora, se a gente está atento às questões do dia a dia, da nossa vida, e se a gente dorme com a consciência tranquila, né, e rever os atos do dia, dizendo assim, não, hoje eu, olha, eu dei uma escorregada ali. Ah, hoje eu acho que eu superei naquilo. Eu sou vitorioso naquilo. Olha, isso é a preparação, no meu modo de pensar. É a preparação. E sem nenhum tipo de condenação excessiva. É realmente um trabalho constante. A gente tem que aceitar que nós somos imperfeitos. Vamos aceitar a realidade? Tá. Nós queremos continuar assim? Não. Tá, então vamos trabalhar. Vamos trabalhar para melhorar. Mas sem drama. Drama assim, não vou conseguir ou vou conseguir 50 metas impossíveis. Não vai conseguir nenhuma coisa nem outra. A Não é gente isso, vê certo? relatos, né? A gente vê relatos próximos, né, de parentes, as pessoas dizendo, olha, eu estou vendo fulano, estou vendo Beltrano, né? Pessoas que já começam a ver as visitas que começam a chegar, seja no hospital, seja em casa, eles começam já a descrever. Então, é como você mencionou, a resposta mais frequente no espiritismo é depende, né? Porque realmente a gente não tem uma fórmula mágica. O que a gente tem são relatos, e estatisticamente nós conseguimos dizer o que vai acontecer com alguém de acordo com como ele está levando a vida dele, né? Eu tenho aquela frase, existe aquela frase, diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Eu já uso uma outra frase, me diga o que pensas, que eu te direi com quem andas. Que é esse cuidado que a gente precisa ter o tempo inteiro de se esclarecer. Eu acho que o processo de transição, a gente já falou um pouco sobre isso, mas vale realçar. O processo de transição, ele vai ser mais ou menos perturbador ou perturbado, como queira, de acordo com o nível de apego, de como nós estamos nos relacionando com a matéria, seja pessoa, seja objeto, seja situações, e por aí vai. Então, muito cuidado nas relações de como a gente está se relacionando com tudo isso. Jesus já nos asseverou, nos alertou sobre isso, quando ele colocou o mandamento maior, é onde ele disciplina. Qual é o relacionamento com Deus? É incondicional. Ele te ama de maneira incondicional, você também precisa amá-lo de maneira incondicional. Ou seja, não imponha condições para amá-lo, através de promessas, através de fazer não promessas, mas ofertas, oferendas e por aí vai. E depois, no relacionamento com o outro, coloca você no centro das relações, né? Oferece para o outro o que você quer para você, não dá para o outro o que você não quer para você. Então, Jesus colocou esse mandamento maior de como se relacionar com a vida, com Deus, com as coisas, com a criação, com o Criador e com as criaturas, para que a gente realmente não experimentasse, né, perturbação, seja na vida encarnada, seja no pós-encarne. Posso citar outros Vai lá. posicionamentos do mestre, ó, tipo assim, o que interessa não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque isso reflete o que está no coração. Pelo fruto você reconhece a árvore, Isso. né? Então assim, é causa e consequência, é causa e consequência. Então se a gente está produzindo bons frutos é porque a gente tem boas intenções, é porque a gente está no caminho correto. E é dessa maneira que a gente vai tender a nos afinar e merecer um desencarne nessa faixa. Simples assim, né? É o máximo que a gente pode prever, né, Sérgio? Nesse programa aqui, nessa nossa limitadíssima compreensão das coisas, limitadíssimo conhecimento que a gente tem, É isso que a gente pode oferecer, né? Que a doutrina espírita é tão consoladora nesse sentido. E faz sentido. Faz sentido. Se a gente considera um amor justo e bom do nosso pai, faz sentido todas essas coisas. Então, até só ponto de vista assim, experimental, vamos dizer assim, né? Faz sentido a gente entender que o desencarne é proporcional às suas ações. Exato. Não sei por quê. Francisco, infelizmente, acabou nossa hora. Eu vou dar um tchau aqui, agradecer muito a interação que teve. Adoramos. Continuem assim, se comportem sempre assim, porque é muito legal quando a gente tem essa interação. Um beijo para todo mundo. Francisco, suas palavras finais, e faz uma oração para a gente se despedir. Nossa, foi muito bom contar com a participação de vocês todos aí. Tomara que a gente consiga sempre, né, trazer essa espontaneidade de todos vocês, vocês ficarem bem à vontade para a gente poder fazer esse bate-papo, que eu acho que esse é o objetivo do programa ao vivo, né? E é muito enriquecedor para nós, né? Eu digo nós, digo Sérgio e eu, e é realmente uma grata satisfação poder estar aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade, convido a todos por alguns instantes para que se acerenem, mentalizem a imagem do mestre, nesse sentimento de profunda gratidão pela vida, pelas oportunidades do conhecimento, mas também pelas oportunidades de trabalho nas nossas tarefas diárias, nos nossos desafios a serem superados, que em última análise tem a ver com o nosso mérito de crescermos interiormente. Essa é a grande bênção da vida, esse é o nosso propósito, e é por isso que estamos aqui e agradecemos por essa oportunidade. Rogando a Jesus que continue entre nós, nos inspirando, nos encorajando, transmitindo a nós a sua paz e a sua esperança. Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos encaminhar-nos numa semana abençoada, cheia de tarefas e realizações, e possamos ter esse privilégio de retornarmos a esse programa numa outra oportunidade. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Eu tenho a jornada dupla às 8h30, o programa Escutando o Coração, para quem quiser me acompanhar aí. Tchau, tchau.